I let it fall, my heart. Out as it fell, you rose to play. It was dark, but I sober. Until you kissed my lips, you saved me. My hands, they're strong, but my knees were far too weak to stand in your arms without falling to your feet. But there's a sign to you that I never knew, never knew the things you say. They were never true, never true. And the games you played, you would always and always win. But I set fire to the rain, watch you burn. Turn your face, wet and burn while I cry. Cause I heard them scream out of your name, your name. But I set fire to the rain, watch you burn. Turn your face, wet and burn while I cry. Cause I heard them scream out of your name, your name. Todos querem é só separar nós dois. Você é o que eu quero e vou continuar te amando. Eu não tô nem aí pro que os outros vão dizer. O que a gente sente, ninguém tem nada a ver. Todos ficam falando que eu não sirvo pra você. Dizem que eu não presto, só me medo e confusão. Querem nos afastar e acabar com o nosso amor. Tirar você de mim, o nosso amor. Todos querem pôr um fim. Querem nos afastar, tirar você de mim. O nosso amor, todos querem pôr um fim. Querem nos afastar, tirar você de mim. Eu amo você, não importa o que vão dizer. Eu quero só você, eu quero só você. Eu quero só você, não importa o que vão dizer. Eu quero só você, eu quero só você. Eu quero só você. To the rain, watch you burn. Turn your face, wet and burn while I cry. Cause I heard and scream out of your name, but I set fire to the rain, watch you burn. Stand your face, wet and burn while I cry. Cause I heard and scream out of your name, your name. Shit.